a Gafanha da Nazaré, há poucos anos, era uma terra, digamos, tipo São Paulo, chamar-lhe-nos assim, e hoje, de facto, é uma cidade, é uma terra que, ao longo dos anos, desenvolveu muito em termos do trabalho de toda a comunidade, dos autarcas, das associações, das empresas, da população, de uma forma geral, e, portanto, obviamente que Roma e Pavia não se fizeram num dia, que ainda faltará alguns equipamentos, alguma requalificação urbana, etc, etc, para, enfim, completar esta cidade, chamar-lhe-emos assim. Mas aquilo que acontece é que, de facto, da parte das autarquias e da Câmara Municipal, temos olhado para a Gafanha de Nazaré como, digamos, parte integrante do nosso território, e dir-lhe até que, ainda no final deste ano, acabámos uma obra que foi, pura e simplesmente, o maior investimento que a Câmara fez aqui na Gafanha da Nazaré. Foi uma obra de saneamento de quase 11 milhões de euros e que demonstra, digamos, de facto, a necessidade e a apetência que a Câmara tem em resolver todos os problemas.